teatro em Portugal. Um programa de Margarida Sá. Segunda parte. Falamos de dramaturgos portugueses que tiveram um grande impacto na história do teatro português, temos logicamente de referir António José da Silva. Nascido a 8 de maio de 1705, no Rio de Janeiro, era filho de dois cristãos novos, João Mendes da Silva, advogado e poeta, e Lourença Coutinho. Seus pais foram, em outubro de 1712, denunciados à Inquisição e presos. Obrigados a ir para Lisboa, com eles foram os três filhos menores, Baltazar, André e António, bem como muitos outros membros da família Mendes da Silva e da família Coutinho. Entre 1722 e 1725, António José da Silva tirou o curso de Jurisprudência Canónica na Universidade de Coimbra. Oh, No ano de 1725, o seu irmão mais velho, Baltazar, licenciou-se em Direito. Thank you. Em agosto de 1726, Lourença Coutinho, a sua mãe, é presa pelo Santo Ofício e exilada em Castro Marinho. Passado pouco tempo, os seus três filhos também foram presos, tendo António José sido duramente torturado e sentenciado. Saiu em liberdade a 23 de outubro do mesmo ano. Escreveu algumas obras, tais como Vida de Dom Quixote de La Mancha, Esopaida ou Vida de Esopo, Os Encantos de Medeia, Anfitrião ou Júpiter e Alcmena, Labirinto de Creta, Guerras de Alecrim e Mangerona, Variedades de Proteu e, por último, Precipício de Foeton. Kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom Flach. Ah, ah, ah, ah, an den Sitze des Richters herab. Em 1726, os estudos em Coimbra foram interrompidos pelo Santo Ofício, que o encarcerou na companhia da mãe. Ambos foram libertados sob a abjuração pública do judaísmo. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters heran. Vom Flach, ah, ah, ah, flammenden Sitze des Richters, vom flammenden Sitze des Richters. Nun eilet der Sturmwind mit tausenden Blasen, die Recken an Feuer zur Erde zu blasen und lässt sie hinter. Nun eilet der Sturmwind mit brausendem Rasen, die Recken an Feuer zur Erde zu blasen und lässt sie hinter. Durante 11 anos esteve em liberdade e casou com uma prima igualmente judia. É preso igualmente com a mulher e filha por denúncia de uma escrava. Sai do cárcere 2 anos depois, no ano 1739, para ser degolado e queimado por convicto no crime de relapsia, após uma vida permanentemente cercada pelos esbirros da Inquisição. Und schießen vom Flach. Ah, ah, ah, ah, am den Sitze des Richters heran. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters heran. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters heran. Outro autor também muito conhecido e que contribuiu bastante para o desenvolvimento do teatro em Portugal foi João Batista da Silva Leitão, de Almeida Garrett. Nasceu a 4 de fevereiro de 1799 no Porto. Teve uma educação religiosa e clássica com um tio de Angra do Heroísmo, que era bispo. Estudou Direito na Faculdade de Coimbra e entre a sua obra escrita constam peças de teatro. Pelo ano de 1836, depois da Revolução, Passos Manuel assume posse na direção do governo e pediu a Garrett para fundar e organizar um teatro nacional no âmbito de contribuir para a civilização e melhoramento da moral do povo português. Nesse mesmo decreto, vinha também um pedido para Garrett ficar encarregue de criar o Conservatório Geral de Arte Dramática. Casou com Luísa Midosi em 1821. Em 1843 foi publicada a sua peça mais conhecida, Frei Luís de Sousa, e veio a morrer a 9 de dezembro de 1854 em Lisboa. Tal Monteiro foi também um grande dramaturgo português. Nasceu em Lisboa a 3 de abril de 1926. Licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa, mas foi advogado por pouco tempo. Thank you. viajou para a Inglaterra, casou-se com uma mulher inglesa e tornou-se corredor de Fórmula 2. Ao regressar a Portugal, passou a publicar em revistas e jornais, como na revista Almanac e no espaço A Mosca, do Jornal Diário de Lisboa. Em 1960, publicou o romance O Homem Não Chora e, no ano seguinte, Angústia para o Jantar e a peça Felizmente ao Luar. Porém, embora a sua representação fosse proibida pela censura, esta tornou-se um êxito. Em 1967, escreveu a estátua, o que o fez ir para a prisão em Aljube, pela PIDE, e em 1968, publicou A Guerra Santa, que o levou à prisão de Caxias durante 6 meses. Enquanto recluso, escreveu As Mãos de Abraão Zacuto. Na década de 70, juntamente com Artur Ramos, adaptou para o teatro o romance A Relíquia, de Eça de Queiroz, versão que foi apresentada no Teatro Maria Matos. Publicou também, em 1982, um romance intitulado Agarra o Verão Guido, que foi adaptado para a telenovela Chuva na Areia. Além destas obras literárias, salientamos, no domínio dramático, as peças Todos os Anos pela Primavera, de 1963, O Barão, de 1965, O Alto da Barca do Motor Fora de Borda, de 1966, Sua Excelência, de 1971, e Crónica Atribulada do Esperançoso Fagundes, de 1981. faleceu em Lisboa a 23 de julho de 1993. José Maria Vieira Mendes nasceu em Lisboa no ano 1976. Colaborou no jornal Os Fazedores de Letras da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 2000, esteve na International Summer Residency do Royal Court Theatre de Londres e em 2005 foi para Berlim com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Para além de ser dramaturgo, também traduziu peças de teatro. Escreveu as peças Dois Homens, em 1998, Lá ao Fundo do Rio, em 2000, T1, em 2003, Se o Mundo Não Fosse Assim, em 2004, A Minha Mulher, em 2007. O Avarento, ou A Última Festa, em 2007. Onde Vamos Morar, em 2008. Aos Peixes, em 2008. E algumas peças curtas, como Proposta Concreta, em 2005, Intervalo, em 2006, Domingo, em 2007. As suas peças mais recentes são Ana, que escreveu em 2008, Padam Padam, em 2009, e Paixão Segundo Max, em 2010. Várias peças já foram traduzidas para algumas línguas e tiveram produções na Alemanha, Áustria e Suécia. Recebeu vários prémios, realçando de um modo bastante positivo a sua escrita. Em 2000, ganhou o prémio Revelação Ribeiro da Fonte do Instituto Português das Artes do Espetáculo. E nesse mesmo ano, o prémio à Carte da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 2005, foi-lhe atribuído o Prémio Casa da Imprensa para a área de teatro e, no ano seguinte, o Prémio Luso-Brasileiro de Dramaturgia António José da Silva pelo Instituto Camões e Funarte, Fundação Nacional de Arte, no Brasil. Numa entrevista dada em 2009 a Rita Martins, na publicação online Critical Stages, Vieira Mendes disse: What interests me more is to produce problems, to invent them. Ideally, show what has never been seen. Yes, there are blind spots. I'm often led to a refusal of the real. An absolute refusal of the world of facts and opinions, certainties and answers. I believe in the political relevance of art, but not in political art. Being oppositional, saying no. What is lacking in Portuguese creative artists is not the staging of the problems of the country. Other things are lacking, like thought, for instance, and community as well. Thought. As ever. A quotation from the Chinese philosopher, the Chuang Tzu. Chuang Tzu dreamt that he was a butterfly, and on waking up, he did not know whether he was a man who had had a dream of being a butterfly, or a butterfly who was now dreaming he was a man. Now this, I think, is the finest of all. Firstly, because he begins by a dream, so that afterwards, when he awakens, his life has still something dreamlike about it. And secondly, because with a kind of almost miraculous happiness, he has chosen the right animal. Had he said Chuang Tzu had a dream that he was a tiger, then there would be nothing in it. Because while a butterfly has something delicate and evanescent about it, that is to say, if we are dreams, the true way to suggest a dream is a butterfly and not a tiger. Or, for example, Chuang Tzu had a dream that he was a typewriter, that would be no good at all, no. Or that he was a whale, that would do him no good. I think he's chosen just the right word for what he's trying to say. Para este programa foram lidos e adaptados textos de Paul Teissier, Natália Correia e de sites anónimos referentes às biografias dos autores. A locução é de David Rocha, o programa de Margarida Sá. Segundo José Rodrigues Miguéis, o teatro é um lugar de exaltação, mistério e liberdade, onde podemos amar, sofrer, rir e chorar, fingir à vontade, mascarar-nos, clamar, correr atrás dos outros e perder-nos invariavelmente na confusão das cordas e dos bastidores, das lonas e armações, baldes de água e serradura, até nos sentirmos angustiados, sem sabermos o caminho lá para fora. O teatro é como carnaval. Excita, move, amedronta, duplica a vida. Sentimos-nos com a alma solta.